partir de agora, você vai escutar mais uma gravação ao vivo com a marca Assis Produções. Da Rosa Silva, alô Rosa! Sonhando, delirando, enfim. Vai rolar aquele baile, tu sabe, né, Paulinho? Quero você. Tem que rolar aquele baile da cueca, assim que passa a pandemia. Gente, sempre galera que tá chegando agora, bom dia, muito obrigado. Vocês estão curtindo aqui, mestre Joãozinho. Vamos começar assim como a gente sempre começa. Do bregaço valendo. Adriano, meu amigo Adriano. Meus pêsames, meu sentimento aí pelo seu paizão, tá certo, irmão? Ah, vamos que vamos, a vida continua. Tamo junto. Vamos começar assim no bregaço. Eu queria também dizer pra rapaziada, hoje é uma data especial pra mim, pro meu pai. Hoje é meu aniversário. E eu tive o privilégio, fui homem abençoado de ter nascido na mesma data que o meu... Vamos lá! Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando, enfim. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando, enfim. Com você, meu amor. Amiga Rosa, com você, meu amor, quero ficar. Um abraço pra você, Rosinha. Augusto Correia, valeu. Assis Produções já tá preparado pra gravar, né, Assis? Um abraço, meu amigo, bom dia. Robinho da Ferro Quase Tracoteua, valeu. Meu amigo Luciano da NET. Já dele aquela dedada no Facebook, já dele a compartilhada. Quero você. Alô, Giovanni. Aqui. Frangão da Zé Bonifaz. Sempre sonhando, delirando, enfim. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando, enfim. Com você, meu amor. Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. Rapaziada, muito obrigado. Ela galera que tá parabenizando aqui, o DJ Joãozinho, muito obrigado mesmo de coração. Os abraços estão passando muito rápido. Vamos tentar acompanhar, tá bom? Vamos nessa, vamos curtir, bregão! Mas ficou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Me negou seu amor, hoje por dali DJ Joãozinho. Mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. Bom dia, minhas amigas aí, dona de casa. Bom dia a você que tá aí no seu trabalho, cada um aí cuidando da sua saúde. Vamos nos proteger, viu galera? Vamos curtir, pregão, valendo! Oh! Fera Joãozinho e a fera das marcantes. Galera que tá aí parabenizando, DJ Joãozinho, muito obrigado. Ela sempre vai me... Obrigado mesmo de coração, valeu G Cobra. Que ainda possa me ter. Vamos começar assim no bregão, valendo. Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. Mas brincou, é Paulinho, mas sorriu, alô, compadre, deu valor. DJ Zé Maria Moraes, aí de Barcarena, alô, Zé Maria, grande abraço, meu amigo. Amor, hoje por e a Biazinha, nada, alô, Bia. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor da minha paixão, me negou, seu amor, hoje por ela não sinto nada. E a mamãe Metralha, a mãe do Beto Metralha também, do meu amigo DJ Metralha da 99. Alô, mamãe Metralha, beijo pra você, Joãozinho. Mas brincou, mas sou... Pode escancarar o som e deixa comigo, só música boa. Me negou, seu amor, hoje por ela não sinto nada. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou. Olha o Jamaica na área. Aplica, me... Essa música só lembro quando eu trabalhava lá no Meio Peso. Mas assim não. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Valeu, Messias. Aplica, valeu, Rodrigo. Não fui eu, doutor. Meu primo Rodrigo já na área. Não fui eu, doutor. No Meio Peso. Aplica, bem na jugular. No Meio Peso me levaram no arrastão. Até perseguiram no juro, mas ainda cremação. Essa polícia nunca me deixou em paz. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Bode expiatório. Ele é laranja, também és laranja. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Arthur dos Canalha do Comércio. Bode expiatório. Ele é laranja. Rodrigo é Gomes. Laranja. Alô, Kleber. Não. Kleber Rodrigues. Não fui eu, doutor. Um abraço. Fui eu, doutor. Valeu, Jussiane. E amiga Jacilene também, não, lá em Floripa. Alô, Jaci, a mamãe do ano. E agora, seu doutor, ninguém acredita em mim. Tudo engola no bar, sempre tem que fugir. De laranja eu estou no presídio São José. Mas não fui eu, doutor. Não fui eu. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Como é, Adriano, o nome da mãezona aí? Bode expiatório. Bom dia, mamãe aí do meu parceiro Adriano Santana. Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. Olha o Arlan, mano. Bode expiatório. Ele é laranja. Meu amigo Arlan Almeida aí da GDR. Não fui eu. Da paredinha aí, como é que tá? Não fui eu. Dona Marlene, bom dia pra você, dona Marlene. Não vai deixar queimar aí, ó. Não fui eu. Feijão. Vamos nessa. No primeiro peço me levaram no arrastão. Joãozinho. Mas Fred, não deixa de tocar, não chega nem perto de mim. E aí, Breno? Mas quando você é assim, só Maurício pode te curtir. Gilmada Pedreira. Mas Fred, não deixa de tocar. Nosso amigo Tavinho 3D também já aqui. Mas quando, mas quando você é assim, só Maurício pode te curtir. Mas um dia vai mudar mais. Parceiro Cleito, muito obrigado aí, ouviu, parceiro? Galera que tá parabenizando aí, DJ Joãozinho. Mais um ano de vida. Valeu, valeu, valeu! Bom dia, nosso amigo Ricardo aí, da Remoçada. Bom dia, meu irmão. Mas credo. Mas credo. Não deixa de tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando você é assim, só... Já pode dar aquela dedada no Facebook, compartilha. Mas um dia vai mudar, mas credo. Nem pensar, eu vou até me divertir. Amiga Larissa Tavares. Talvez transar. Beijo, minha linda. Mas bom dia, bom trabalho. Mas quando... Alô, Barãozinho da JB. fera das marcantes. Paulinha Nascimento, valeu! Agora eu sei, sei, sei, sei. Agora eu sei que todo meu amor pra você eu entreguei. DJ Leozinho, considerado. Se eu lhe dei, dei, dei, dei. Se eu lhe dei. Nossa amiga Ian, lá de São Luís, coração, valeu! Se eu lhe dei, não me faças mais. Flavinha Fernandes. Já tudo bem por aí, Flavinha? Valeu, meu amigo Danilo Ribeiro. Muito obrigado, Danilo. Agora eu sei, sei, sei, sei. Agora eu sei que todo meu amor a você eu entreguei. Metralha, vou tocar um clássico aqui. Vamos lá, vamos lá. Não me faças mais sofrer. Quero você. Já faz pensei. A galera que gosta de música boa, os cantores da terra, os velha guarda. Vamos mais uma, Joãozinho. Tu que ficaste serena, as entrelinhas do sonho, luzes, caminhos de riso, olhando pra nós escondida. A picha maior tá na área. Com os teus olhos de riso. Alô, comandante Bico dos Caixa-Baixa! Vieste feito gaiola. Muito obrigado pelas palavras, meu amigo. Engravidada de rei. Obrigado por tudo que você faz aí. Amor, pelo DJ Joãozinho. Você que coloca o DJ Joãozinho pra tocar todos os domingos no melhor pagode de Belém, que é lá no Palácio. Quando passar a pandemia, vamos estar de volta no nosso pagode, Bico! E ficaste defendida com todas as tuas letras, entre carnais e surpresas, descendo chuva e tristeza. Fez o peso da tua falta nas velas e barcos parados, encalhados na saudade de baldecães ao amar. Yeah, yeah, yeah. Felipe das Teses dá valor. Olho de volta no fundo dos olhos de todos. DJ Fernando, fala Fernandinho. Olho de volta no fundo dos olhos de toda a paisagem. Olho de volta no fundo dos olhos de toda a paisagem. Jogão de cruzar. Nossa amiga Lisiane Azevedo também. Um abraço. Defendida com todas as tuas letras. Fala, Everton. Entre cartas. Muito obrigado aí pelas palavras, parceiro. Alô, Wagner França. Alô, Bruno Gonçalves. Brunão do Búfalo do Marajó. Nas velas e olha o meu amigo Léo Machado. Saudade, né, filho? Saudade, tipo estado. Com aquele chope. Netão já tá na área, o Neto aí da revista. Alô, Digo, Digo Autopeças. Olho de volta no fundo dos olhos de toda a paisagem. Fala de Benevides. Olho de volta no fundo dos olhos de toda a paisagem. Olho de volta no fundo dos olhos de toda a paisagem. Assis Produções. Olho de volta. Já gravando tudão, bora Assis. Toda a paisagem. Olho de volta no fundo dos olhos. Carequinha da Saudade, aí da Rádio Antena 100, FM 104.9 Capanema. Venha pra mim, eu vou cantar, venha aprender, venha dançar, é amor. Eu vou te ensinar. Venha pra mim, eu vou cantar, venha aprender, venha dançar, é amor. Jessiquinha Braga, lá da Vila do Carmo. Alô, Creuza. Ei, você, pega minha mão no meio do salão. Eu vou te ensinar.

você. Nossa amiga Aline da Beija na área. Me magoou. DJ Leno, Leno Pereira. Um abraço aí, Leno. E me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você. Obrigado aí, meu parceiro DJ Moisés Costa, aí da Metropolitana FM. Obrigado pelas palavras, meu amigo. Você é considerado e consagrado aqui pelo DJ Joãozinho. Muita saúde pra você. Valeu, Moisés Costa! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Galera do Clube do Remo, salte também. Que eu te amo. Alô, Kleber. Que eu te amo. E aí, Marleice? É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Que eu te quero. Alô, baby. Biazinha Oliveira, também muito obrigado, Bia, pelas palavras. Hoje até sou capaz. DJ Mikael, do Mega Pressão. Te deixa tudo. Ellison Júnior, filho do DJ Ellison. Tá na área. Baby, baby, sou louco, seu amor. Fernando Santos, Rodrigo, a Stephanie, Salvaterra. Sonho provar seu sabor. DJ Fabiano Moraes, Rodriguinho do Ouro. Muito obrigado, Rodriguinho. Bora mais uma, alô Moisés Costa! Sou louco por você. Dali DJ Joãozinho! Dedos do rock. Chegou o considerado Maniçoba! Alô Luiz! Alô Maniçoba! Coisa louca tua boca, simplesmente tão afoita para beijar. Ricardo Remoçada Macapá. É o instinto como Deus. Robicinho também lá em Marabá. Abre e fecha, não se cansa de me excitar. De me excitar. Quando o som de sua voz ecoa, até o vento se excita. Boca estu pequena, média ou grande, boca minha, boca tua. Boca que fala, boca que beija, boca que sente o prazer da vida. Ana Camila, meu amor, minha pretinha. Boca que te morde, já tô te esperando. Boca que sente o prazer da vida. É Desto Pontes, representante da Saca Praia, aqui do norte, aqui na nossa querida Belém do Pará. Coisa firme e forte aí com o Joãozinho, alô Ernesto. Simplesmente tão afoita. Pãozinho do Crau, valeu pãozinho. É o instinto como dança. Kleber Rodrigues. Abre e fecha, não se cansa de me citar. DJ Joãozinho. Quando o som de sua voz ecoa, até o vento se excita. Boca estu pequena, média ou grande, boca minha. Bom dia galera, boca, compartilha aí. Boca que fala, boca que beija, boca que sente o prazer da vida. Verdade. Fiz essa sequência lá em Bussuzinho no Pop Soul, né, Fabiano? Muito firme, muito firme. Boca que fala, boca que beija, boca que sente o prazer na vida. Boca que fala, boca que beija, boca que sente o prazer da vida. DJ Moisés Incomparável, tá na área, já curtindo. Um brilho diferente vagando em teu olhar. Sei que estás carente e querendo me amar. Tenta provar que o que sente por mim é amor. Joguinho muito alegre. Quero. Fala, Coringa. Amor sincero não era ilusão. Só vou amar, mas só vou amar. Quem me amar e der valor. Queria acreditar. Meu gerente Murilo. Juras e amor. Posso eterno gerente Murilo da Fazenda Show. Vou amar. Quem me ama. Pra mim você é o melhor. Todos que passaram por lá, pra mim você é o melhor. Alô, Murilo Silva! Sofri e não quero sofrer mais. Olha aí, Ana. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor. Ó, meu amor. Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Joãozinho. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor. E a mamãe metralha. Eu tô ligado em você. Alô, David! Eu tô aqui em Floripa, papai. O meu coração já não suporta. Me aguarde, viu? Ficar aqui sozinho só. Viu, David? No salão não dá. Me aguarde, Florianópolis. Quero dançar com a volta do mestre. Detona, Joãozinho! Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Wagner França! Amigo particular, Macaxeira da TF também tá na área. Onde tu tá, compadre Paulinho? Tá escondido, né? Eu tô passando os panos. Só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Gente, a próxima música, meu amor, vou oferecer aí pro meu compadre Ró. Ligado em você. Essa música eu escutei, acho que eu tinha 16 anos, 15 ou 16 anos. Meu coração só impacto foi tocar a Barcarena. Olhando pro salão não dá. Aí o DJ Rob levou. Aí ele tocou essa música que eu vou tocar a próxima. Eu dou muito valor, eu gosto muito. Boas lembranças. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Vai quebrar a louça aí, Paulinho. Só pra... Vamos lá, Paulinho! Um, dois, três, vai! Quando você ouvir na rádio da cidade, na periferia, nós aparelha Joãozinho. É nesse brega que eu vou. Olha minha amiga Edna. Quando você ouvir na rádio da cidade, na periferia ou nas aparelhagens, na casa da praia, na danceteria, com o Joãozinho aonde estiver, se liga meu bem e fica na minha. Não saia da real, logo ligue o rádio. Aumente o volume. Aumente o volume. Deixa rolar o brega. Este é meu brega total. Oh, oh, oh, oh. É nesse brega que eu vou. Dançando brega, amor. Eu construí na minha cabeça um planeta, um astral, onde Adão e Eva vivem felizes. Chegou o Netinho. Dançando brega. Vai, Netinho. Eu construí. Meu amigo Alan também tá por aqui, Alan Santos. Um planeta, um astral. Bora ver, Fabiano. Fabiano Moraes. Felizes. Dançando brega legal. Oh, oh, oh, oh. E o Rafael, oh, oh, do Rio de Janeiro. É nesse brega que eu vou. Oh, oh, oh. Luciano da Neve. Dançando brega, amor. Oh, oh, oh. É nesse brega que eu vou. Você vai dançar com todo poderoso. Amigo Jackson de Traquateua. Valeu, Jackson. Hoje você vai curtir e ouvir. Nossa amiga Edna também, parabenizando aqui o DJ Joãozinho. Muito obrigado, Edna. Vai dançar e se amarrar com o melhor som do Pará. Ele é o Rubi. A Luísa Limpeza, pai. Chegando, dando aquela dedada no Facebook e compartilhando. Alô, D2 e a Luísa. DJ Joãozinho, o primeiro e único do bairro do Bomá. Bom dia, gente! Vamos nessa, música boa! Você vai dançar com todo o poderoso DJ Joãozinho. Dono de um brilho lindo que me feitiçou. A Luísa! Você vai ouvir. Tamires Rodrigues também, lá em Baitetuba. De uma beleza rara que me contagiou. Hoje você vai curtir e ouvir com Gilmar esse som que arrasou. Hoje você vai dançar e se amarrar com o melhor som do Pará. Ele é o Rubi. Meu amigo Diego do Whisky também tá na área. Fala, Renan. Mototaxista Renan, lá no ponto da Lida, Cidade Nova. Valeu, valeu, Renan. DJ Moisés, incomparável. Moisés Coelho. Ele é o Ubi, Ubi. Vem pra festa que ele vai tocar. Todo poderoso. Fiz com que eu voltasse aqui outra vez. Eu não sei porquê. Quantas vezes necessário for, aqui voltarei. Não quero saber. Você zombou do meu amor. E agora deu o meu perdão. Me dá uma chance, por favor. Pra isso tudo tem explicação. Deixa, deixa, deixa. Deixa eu te falar. Deixa eu te dizer, te amo. Segunda que vem o aniversário do meu parceiro Aloysio Limpeza. Deixa eu te dizer. A favelinha da TS. Eu não quero saber de. Alô, Limpeza! Você zombou do meu amor. Esté, alô, Esté. E agora que é o meu perdão. Me dá uma chance, por favor. Pra isso tudo tem explicação. Amigo Ladilson também. Comemorando o aniversário juntinho com o DJ Joãozinho. Alô, Ladilson. Parabéns, meu irmão. Isso agora não tem nada a ver. Deixa eu te falar. Deixa eu te dizer, te amo. Já não quero saber de você. Você zombou do meu amor. E DJ Johnny Moreno. Do Mega Mocego de Tomeaçu. Abraço, Johnny. Pra isso tudo tem explicação. Joãozinho. DJ Joãozinho, o DJ da galera. Só bregão, só bregão. Foi numa festa que a gente se conheceu, dançando coladinho, só você e eu. E de repente tudo aconteceu. Bico dos caixa baixa, meu amigo Bico. Você me puxando pra lá e pra cá, girando, girando. A Núbia também lá em Águas Lindas. Até que nos valeu, Núbia. Braços fui ficar. Edivaldo, lá em Barapuni. Nem foi preciso dizer nada. Falou mais alto o coração. Um beijo quente, apaixonado. Selo de beijo. Alô, Messias Reis. Da Drica também. I love da Drica Esmalteria, lá de Benfica. Baby, baby, alô, Adriele. Baby, I love you. I love you, baby, baby. Olha o Anderson Lisboa. I love chegou. You. Jonathan Silva também já tá curtindo o Joãozinho, muito obrigado. Alô, pãozinho do Crau. Nosso amigo Thierry Moraes aí, parabenizando o DJ Joãozinho. Bom dia pra você, Rafaela Rodrigues. Rafinha, beijo, minha linda. Um, dois, três, vai. Fera Joãozinho e a fera das marcantes. DJ Joãozinho, hashtag música boa. Valeu, Macaxeira. Valeu, Giovanni. Frandão da José Bonifaz. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me iludir. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e congelou meu coração. Acho que eu perdi, Giovanni, a vinheta do Quatro Olhos. Bartola! Lá em Boju também, grande abraço, Bartola! Amiga Lênia, o Júlio Dadinas, galera do Guajará também, desejando feliz aniversário pro Joãozinho, valeu! Sei que te feri, que fiz você sofrer, mas peço teu perdão. Júlio Sabento também, lá em Souri. Se teu corpo quente pra me aquecer. Se tu vê o Cassiano por aí, Júlio, dá um abraço dele por mim. Lembra dos momentos de felicidade, quando nosso amor incendia. Família Risca Faca, o Léo, a Diva, Jonathan e a Luciana Lulu. É o fim, e não acreditou em mim. Não pensou em nós dois, pelo menos em mim. Não separe de mim esse amor sem fim. Te peço, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Eu te amo, amor. Bora ver, Júlio. Como te amo, amor. Paulinho. O seu pedaço de mim. Tá lavando a louça, né, Paulinho? Não me deixe assim. Viver sem você. Cris da Rê, moçada. Não é tão ruim. O Fio e o Paulinho, saudade. Que peço, entenda, meu erro. Entenda, meu erro. Nosso amigo Manelzinho e a sua sobrinha Itamir, Jabaitetuba. DJ Wallace, pressão e a sua primeira dama, alô, Jessiquinha. Amor. Jamais vou te esquecer. Joãozinho. Amor, sou louco por você. Muito obrigado, Aline. A felicidade. Diego Marinho. Está em você, sim. Parceiro Lacraia, também já dá escuta. Está em você, amor. Seu filho Ítalo. Você disse que é o fim. Vamos nessa. Não acreditou em mim. Não pensou em nós dois. Galera que tá mandando aí, ó, mensagem pelo zap do Joãozinho. Quando terminar a live aí, eu vou responder toda a galera, tá bom? Tamo junto, tamo junto. Entenda o erro em mim. DJ Joãozinho, hashtag música boa. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Lembra dessa aí, compadre Paulinho? Sinto falta de você. Xará João Paulo também, a professora Rosine Augusto Correia. Trajo um bom amor perfeito no meu peito. Parabenizando, Joãozinho, muito obrigado. Sem você não sei viver. DJ Joãozinho. Vem. Empresário Edinaldo também lá de Guaraci. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Alô, Edinaldo! Eu não consigo te esquecer. Galera que quiser compartilhar aí, ó, tá valendo. Pode dar aquela dedada no Facebook aí e compartilha. Sem você. Compartilha a nossa live. Jair de Souza. Valeu, meu amigo Elle. Muito obrigado, parceiro. Os segundos vão passando lentamente. Aline e a rapaziada aí no barco. Não tem hora pra chegar. coração quer te encontrar. Vem, te bora. Vem, vem, vem. E nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Paredão aí, Light Boy, DJ Beto Magnífico, grande abraçozinho, DJ Silvinho Moraes aí no Bobson, Elielso, Araguaína, Tocantins, solidão, Ana José, fazer feliz meu coração, já não importa quem errou, o que passou. DJ Joãozinho, o primeiro e único do bairro do Guamá. Meu amigo DJ Ingo, também lá de Bragança, tá na área. Tá ligando? Não me deixe jamais, pois sem você já não encontra paz. Oh baby, é o meu sonho de amor. Rapaziada aí que tá desde das 10 da manhã, a gente vai até meio-dia. A nossa live, música boa com seu parceiro DJ Joãozinho. Galera que tá parabenizando aí a nossa pessoa. Muito obrigado mesmo. Vamos nessa, sem deixar a peteca cair, Paulinho. Vamos lá, meu compadre. 1, 2, 3, vai! Assis Produções, gravando tudão. Alô, mãozinho do Crau. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas não quer magia, no toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Hipnotizei pelo melhor som. Meu amigo Mateus, refrigerações aí, ele, o Bruninho Digital. Ele me seduziu, mas fala, Mateus. Um toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Muito obrigado, Renan. Hipnotizei pelo melhor som. Alô, Xô, toca, toca, toca. Arrepia, DJ. Aqui é o pop som tocando pra você. Toca, toca, toca. Arrepia, DJ. Aqui é o pop som tocando pra você. É o 1, é o 2 e o 3. É o pop, é o pop, é o pop som. Quem é o mais querido? É o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta fogo. É ele, pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o mais querido, é o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta fogo, é ele pop som. Pra você curtir suas melhores aí, ó. Olha o costão aí do João Palheta. Olha aí no vídeo. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas louca magia, um toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mais do que a magia, um toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do Pará. Toca, toca, toca, arrepia, DJ. Aqui é o pop som, tocando pra você. Toca, toca, toca, arrepia, DJ. Aqui é o pop som, tocando pra você. É o 1, é o 2. professor Jonathan. É uma e a sua mãezona é a dona Luísa. Os picolé. Um abraço. É o artista povo, é ele o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. Quem é o mais querido? É o pop som. É o pop, é o pop, é o pop. Fala lá embaixo, a Bia Paulinho. É o arrasta povo, é ele o pop som. Bora, bora, bora, bora, bora, do gentil e o bingigado Joãozinho. Essa eu dou valor. Essa música eu dou muito valor, mano. Essa música eu gosto muito. Essa música eu toquei bastante. DJ Joãozinho! Ele é o xodozão da galera, ele é o conquista povo do Pará. Ele é o melhor som da cabanagem, essa aparelhagem vai te agitar. DJ Nandi, o DJ da galera, é quem faz a festa pra gente dançar. É dos signos que estou falando, são fera que vem te conquistar. Venha pra cá! Vamos dançar, toda a galera. Tá dançando sem parar. Vem, meu amor. Nosso amigo Cabo. Aqui na brega. É o seguinte, escreveu da Marina também lá de Brasília. Grande abraço. Vamos dançar, toda a galera. Alô, DJ Cauã. Bom dia, meu irmão. Vem, meu amor. Pra bom dia pra galera de Marabá. Júnior Rego agora é quem vai cantar. DJ Nandi, agora comande. Toda essa galera que está aqui pra arrepiar. Até meio-dia. Nandi, a live música essa boa do mestre DJ Joãozinho. De alucinar, DJ Nandi, agora comande toda essa galera que está aqui pra rede. G. Wallace Pressão e a sua primeira DJ dama. Nandi, o signo é grande. Essa parelhagem tem o som de alucinar. Sabe quem tá na área? Um dos caras aí, ó, que eu tenho que tirar o chapéu, que eu gosto muito, que eu dou muito valor, eu tenho enorme carinho e amizade. Acho que só tá ele, eu não sei se o irmão dele também tá aí também. Esses dois garotinhos aí que ajudaram bastante, muito, muito, muito, muito mesmo, aí a trajetória do DJ Joãozinho. Conheci esses meninos, eles eram garotinhos, acho que eles deviam ter aí uns 10 anos, 8 anos. Alô, Rico Boy, alô, Legãozinho, meus amigos. Feliz aniversário. Os desgraçados dos gêmeos nasceram no mesmo dia que o DJ Joãozinho nasceu. Parabéns, meus amigos. Tudo de bom. Muita saúde pra vocês dois. Rico Boy, Legãozinho, vocês aí no Pôr da Palha. Valeu, meus amigos. Muito obrigado por todo o apoio e todo o carinho aí que vocês têm por mim e pela minha família. Feliz aniversário, Riquinho. Alô, Legãozinho, pra vocês. Qual foi, Nadice? Eu quero que você me diga agora pra dançar, Joãozinho. Porque o ele é o mais gostoso. Nosso parceiro Eliel também lá em Uberlândia, Minas Gerais. Ele é um show de som do Pinambá. Detona, Joãozinho! Não há mais famoso, não há mais charmoso do que o do Pinambá. É tão generoso. Muito obrigado aí, Felipe. Carinhoso, DJ. Saúde pra você também. Show de som. Alô, Luciana, alô, Yasmin. Galera do Rio Verde, Goiás. Show de som. Tupinambá, um show de som. A cunhada do DJ Wallace, a Josi. Estão curtindo a live do Joãozinho, muito obrigado. Fala, Isaac. Eu quero que alô, Pãozinho. Você me tire agora pra dançar. Porque o tremendo vai amiga Adriana. Passar. Adriana. Ele é o mais gostoso em todo o estado do Pará. Sorriso, DJ do meu Pará. Alô, Felipe Careca! Oh, oh, oh, oh. DJ Felipe da Rádio Rick Cibelo está na área. Oh, oh, oh. Aí, Arlô! Cadê a carretinha, Alô? Sou de um só. Sei que ele vai nos envolver. Sua magia está no ar. Michel Fiel Belém, tá na área. Ele incita, ele conduz. O jantar dos seduz. Ele é o não, que vai nos guiar. Não pode fazer rock, Arlan. É doida? Essa voz de você é muito especial. Marcela, um, obrigado pelas palavras. Já girou. DJ César também do Café Saúde. Olha o César. Vai ter aquele passeio de novo, César. Grande abraço, Josinho, pra você. Cleiton, lá no Jaderlândia, Cleitão. Alô, Cristian GDC! Felipe das Teses! Já tá tomando todas, Felipe! Equipe Risca Faca também tá juntinho com o Joãozinho! DJ Punk do Búfalo chegou, chegou o homem! Mete o passinho para trás, gira, gira, menininha, porque isso é bom demais. Mole, mole, isso é fácil de fazer. Um passinho para frente, quero ver você vencer. Eu me apaixonar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo. Obrigado, parceiro Edson Moura também. Valeu! Já tem Tavares e a Rosinha. Alô, Rosalina. Você me fez chorar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo que tem um novo amor. Agora fique sabendo que tem um novo amor. Você não quis saber de mim, só me fez sofrer. Já que tem um outro alguém, não quero mais você. Já tem um outro alguém, não quero mais você. Nosso amigo Joab. Japonês, é? Toma, Shalom David! Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais. Nosso amigo jovem também, lá de Macapá, Xará, Joãozinho Freire. Ah não, jovem lá do Maracujá. Tô pronto. Alô, DJ Xará, Joãozinho! Não vou chorar jamais, essa fora dá um tempo. Me deixa em paz, não vou mais sofrer. Não vou chorar jamais, essa fora dá um tempo. Me deixa em paz. Esta pancadão de Marcarina. Um abraço, Joãozinho. Ao ouvir esse som voar, eu não posso me. O Afonso tá aí, tá? É um show de som, amor. É o tremedão do Pimambá. Fica com amor com tremedão. Xará, João, Luciano, Yasmin, o Léo. Sim, esse som, amor, voar. É um tremendão. Diva, Jonathan também. A Luciana, a Maria, a família Risca-Faca. No Rio Verde, Goiás. Fica no amor com tremendão. Fica no amor com tremendão. Fica no amor com açúcar. Fica no amor com tremendão. Sim, é o Tupinambá. Se ele vem na balança, é a banda super quente. É que Menino chegou. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso, 48 horas em... Joãozinho. Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã, fã-clube super pop. Aonde o Águia de Fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. Alessandra, minha vizinha. Super pop. Aí, eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã-clube DJ Léo. Super pop. Galera do pote. Bora que bora, bora que bora. Tá valendo, vai! Opa! Opa! Tá voltando! Quem nunca amou? Tupinambá tá voltando! Nunca amou! Nunca amou ninguém, não! Você ouviu, você já viu que é fantástico! O Dedinho e Toninho agitando a multidão! Ele é o Caladrinho! Eu vou curtindo! Vai quem vai, quem vai? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. família vai, Paulo Sexto. Vai, vem. E a galera lá de Marituba, vem, valeu, Cris. Vem. Muito obrigado. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Alô, Beto Metralha. Vem, que vem. Ela não entende porque eu fui parar no duro. Amigo Batoré da Reverbar, alô Batoré! Faz o T! DJ César! César Santos! E faz o T comigo, meu amor! Bruno e Trio! Queixo conjunto! É Bruno e Trio! DJ Joãozinho, o primeiro e único do bairro do Guamá. Me rouba logo. Sinta no ar, no coração, a emoção de estar aqui. Alô, compadre Paulinho. Não adianta. Não adianta esconder a nave. Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro. Alô, Bessia Reis. Alô, guri. Hugo Borges, que ele é poderoso, galerinha Araco Minas, Tocantins, o Júlio considerado Júlio Modesto também, e o mestre Gilmar. Ele que manda um beijão é a Bia Santos, a primeira dama do Brininho. Fala, Brino! Eu tô falando do poderoso Rubi, Neguinho da Revermar. É um show de som que contagia a multidão. Nossa amiga Ciane, sem noção também. A você. Há mais de meio século conquistando seu coração. O Rubi é mais gostoso, a beleza da nave que vai te encantar. Olha a praia, vambora. A festa tá muito legal, cara. Bota mais uma música não, aí. Não, bota mais uma não, não. Olha a hora, chega. Pô, DJ, só mais um e um. Ah, mas você é chato, hein? Agradecemos por escutar as gravações ao vivo, sempre com a marca Assis Produções.